mocinha. Mas, rapaz, ô mulher, fala, eu tô querendo. Eu sei, tu tá querendo, mas não tô. Eu não tô, viu? Tu fica doido, abestado, e eu não tô. Eu não tô, eu não tô, viu? Tu fica doido, abestado, e eu não tô. Ô menina, diz menino, ô mocinha, diz, rapaz, ô mulher, fala, eu tô querendo. Eu sei, tu tá querendo. Pensa que eu sou enxerido, finge que coisa medonha. Vocês dizem que são direito, todos são do mesmo jeito, todo homem é sem vergonha. Eu vou-me embora, não quero mais te ver. Não faça isso não, eu vou deixar você comer. Opa, então tá certo, eu vou ser o teu marido. Tu vai comer os quatro ovos cozidos. Oh, gente, não é isso não, eu quero é fazer amor. Antes do casamento, eu não dou. Menina, diz menino, ô mocinha, diz rapaz, ô mulher, fala, eu tô querendo. Eu sei, tu tá querendo, mas não tô. Eu não tô, viu? Tu fica doido, abestado, e eu não tô. Eu não tô, eu não tô, viu? Tu fica doido, abestado, e eu não tô. Ô mulher, você só pensa naquilo, pensa que eu sou enxerido, vixe, que coisa medonha. Vocês dizem que são direitos, todos são do mesmo jeito, todo homem é sem vergonha. Eu vou me embora, não quero mais te ver. Você comer. Oi? Então tá certo, eu vou ser o teu marido. Tu vai comer uns quatro ovos cozidos. Oh, gente, não é isso não, eu quero é fazer amor. Antes do casamento, nananina não, eu não dou.